Começa agora na Antena Web, Antena Radical. A seguir, não perca mais uma edição de Nós e o Mundo. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é Antena Radical. Olá, sejam bem-vindos à quarta edição do Antena Radical, um programa da Antena Web, um programa que fala sobre bodyboard, surf e atividades radicais. Hoje queria começar com uma pequena nota sobre a federação que tutela o desporto em Portugal, a Federação Portuguesa de Surf, portanto integra o desporto do surf e do bodyboard em Portugal. Em primeiro lugar, uma nota positiva e outra menos positiva. Penso que é sempre positivo um feedback, desde que positivo, portanto, críticas construtivas penso que são sempre importantes e cabe depois a quem está na liderança tomar, portanto, todas as informações e fazer o que, portanto, tomar as medidas que ache necessárias para, portanto, corrigir tanto eventuais desvios ou as coisas menos boas. Pronto, começo se calhar pelas coisas mais positivas, que é o facto de, no site da Federação Portuguesa de Surf, surgir uma notícia sobre o protocolo com a marca Vanuatu. Portanto, esta é uma marca com a qual a Federação irá, portanto, fornecer aos seus atletas, portanto, mediante este protocolo, portanto, os atletas e o corpo técnico das seleções nacionais da Federação Portuguesa de Surf passaram então a calçá-los. E esta é uma marca, portanto, made in Portugal, ela foi criada em Portugal, portanto, daí o congratulo a Federação por apostar numa marca nacional. Uma nota menos positiva é que, de facto, como já todos devem ter reparado, continua a haver ainda um pouco uma confusão, desde que portanto, a Federação remodelou ou renovou o site. E, portanto, muitas vezes existe uma confusão entre site novo e site antigo. Por exemplo, aqui entrando no calendário para consultar as provas, eu próprio estou um pouco confuso, porque não se compreende se estas datas que anunciam as várias provas se referem a 2012 ou a 2011, quando, portanto, no cabeçalho surge a informação. Neste momento, esta informação é obtida através do site antigo. E, portanto, ficamos um pouco confusos, andamos para a frente, andamos para trás. Portanto, uma federação que já é uma instituição que tem apoio do Estado e que deve, portanto, ter algum brilho nestas questões, portanto, deveria, a meu ver, resolver estes pequenos pormenores de um site que já foi renovado já há algum tempo. E, portanto, aqui ficou, em relação ao site da federação, uma nota positiva e uma nota a corrigir. Foi no passado fim de semana, mais concretamente no domingo, que se decorreu a entrega de prémios do circuito Intersócios do Ericeira Surf Club. Eu estive presente e, de facto, pude confirmar a grande festa portanto, que houve lá. Portanto, muita música, amigos, copos, portanto, um espeto muito, muito grande, um porco gigante, muitos prémios, pessoas, todas as idades, portanto, atletas desde os mais pequeninos até, portanto, atletas do Open correm no circuito nacional, até, portanto, os Masters e ainda o departamento dos Jurássicos. Portanto, realmente um ambiente muito bom. Posso confirmar que o circuito, portanto, também estive presente em algumas das provas que eles fizeram e pude verificar, portanto, obviamente não só a qualidade das ondas, especialmente em algumas das provas, também não é possível haver uma qualidade também sempre excepcional em todas as provas, como é óbvio, mas de facto pude confirmar a qualidade das ondas, a camaradagem das pessoas, portanto, os atletas sempre muito bom ambiente. Os prémios também, relativamente a outros circuitos intersócios, muito acima da média, a nível, portanto, os nossos parabéns, portanto, a todos os apoios, e de facto nota-se, portanto, ali uma grande tradição, um grande movimento, um grande apoio, boas ondas, e portanto, uma grande festa no final. O que é que se pode querer mais? Ficou, portanto, a promessa de mais um circuito para 2012 e obviamente os atletas estavam satisfeitíssimos, portanto, os atletas os parabéns dos atletas já foram dados e aqui também os nossos parabéns e vamos ver o que é que 2012 nos reserva. Portanto, a direção já nos confirmou que vai haver uma nova etapa com o mesmo fulgor, esperemos que sim, em 2012. E portanto, atletas, preparem-se, rumem à Ericeira, porque de facto vale a pena este circuito, vale mesmo muito a pena. A dúvida está instalada. Quem é que será o próximo campeão em pipeline? Ninguém sabe, mas sabemos sim que o próximo campeonato será em pipeline, na ilha de North Shore, mais propriamente Oahu. Temos cerca de 10 australianos no top 24 do IBA, do IBA Tour Grand Slam Series, e são eles, obviamente, o campeão mundial, Pierre-Louis Coste, seguido de Jeff Hubbard, Ryan Hardy, Omri Laverne, Uri Valadão, Guilherme Tâmega, David Winchester, Magno Oliveira, Mark McCarthy, Jared Houston, Dallas Singer, Jake Stone, Ben Player, Dave Hubbard, Eder Luciano, Michael Novi, Alex Uranga, Andrew Lester, Chase O'Leary, Sam Bennett, Mitch Rollins, Yare Martinez, Roberto Bruno e Thomas Rigby. Nenhum português está incluído no top 24, mas, portanto, estão, obviamente, há alguns portugueses no top, não no top 24, não no Grand Slam Series, mas sim no Qualifying. No entanto, é grande o entusiasmo e todos aguardamos pela primeira grande prova do ano. No Surfline, há pouco, vi que vão entrar dois sués já com alguma dimensão este fim de semana e previsto já para terça-feira e inclusive, portanto, mesmo na bodyboarder.com existem já, portanto, algumas imagens do Ben Player já a treinar e também notícias do grande fluxo de atletas já a chegar à ilha. Portanto, mantenham-se ligados, vão visitando os sites, porque as notícias estão a aparecer com fotografias, com vídeos e poderemos ir vendo ao longo das próximas semanas os nossos atletas favoritos. E agora um rap para todos os ouvintes mais criativos. Portanto, o nosso programa Antena Radical da Antena Web, procura um logotipo para este programa, para ser colocado no nosso Facebook e sempre que for necessário o envio de qualquer comunicação, portanto, um pouco a nossa imagem, que estamos aqui, portanto, a apelar sempre aos talentos que há por aí, à espera de oportunidades para mostrar o seu talento. Podem enviar as vossas propostas através do nosso Facebook, portanto, que é www.facebook.com/antenaradical. Podem enviar as vossas propostas e nós depois iremos realizar um sorteio para ver, portanto, quem é que será, portanto, o desenho mais criativo. Obviamente, o desenho que mais se aproxime, ou o gráfico que mais se aproxime da temática do bodyboard, dos desportos radicais, será depois o escolhido e será, portanto, depois utilizado na nossa comunicação. Portanto, vamos ver se temos por aí atletas também criativos nesta área. Obrigado por ouvirem a Antena Radical. Boas ondas e até à próxima. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é a Antena Radical.